Defensor Salvador, boa tarde, o gol no 649, no ponto de espera da 190, tá pronto. 7649, mantém o ponto de espera. Eu mato. Passou sim para baixar travado 5729. Livre pouso no 0, 90 graus, 15 nós, 5729. Livre pouso na 10, 5729. Controle Xanéa 6327, autoriza Ilhéus, está presente? Xanéa 6327, mantém o perfil. Xanéa 6327, confirma a saída que o senhor fez? Passando da El, Xanéa. Paciente, Xanéa 6327. 49 ali, mantenho no 0, no 649. Ali mantendo no 0, no 649. Gol no 396, dessa via para 2000 pés, autorizado final do procedimento ILS X-Ray após estabilizado no localizador. Vai descer via para trás estabilizado do ILS X-Ray, gol no 396. Pantanal 4710, desça até nível de voo 050. 50, Pantanal 4710. 5729, chama agora o solo, é 1219. 219, 5729. Seu solo foi o 52. Obrigado. Tá batendo quilométrica, prossiga. 1649, livre decolagem, 1090, 90 graus com 15 nós. Ele vai alinhar e decolar o voo no 649. Tá batendo quilométrica, mantenha-se em condições visuais. 1500 pés, QNH 1010. Reporte Paripa para ingresso no corredor Interlagos. Passo a linha de cola, uma terceira com 14 de julho. Reporte Paripa. Do Índia Mike Alfa, vai para agora 200, do João Combo. Minha mãe que alfa, nosso tráfego conhecido é informar, livre frequência para a coordenação. Xanem 327, chame centro Recife, frequência 133, decimal 25, alternando 125, decimal 1. 133, 25, 25, 1, Xanem 327. Juliette decolou 5-4, chama agora o controle na frequência 119-8. Controle 19-8, até o Salvador, Vitor Índia, Juliette. 7, Romeu, Bravo Oscar. Obrigado por contar na linha do Oscar. Grande Oliveira. Grande, é o Ferraz. Um abraço, meu amigo. Mantenha-se em condições visuais, no meu pé, no corredor Axé, reporte no farol da barra. Acima aqui, reporte no farol da barra, Julie. Confirme transponder acionado, Vitor Índia Juliette. Acionado, Julie. 0160, acione Vitor Índia Juliette. 0160. Salvador, boa tarde, o Gol no 649 decolou na saída da El, não sei, escuta. Gol no 649, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 240, saída da El. Se não parou 240 no perfil da saída da El, Gol no 649. Esquerda. Livre decolagem da 17, uma centena com 14 nós, Romeu Bravo Oscar. Controle Salvador, tem condições de autorizar direto Cairo 2500? Vitorinho de Juliette, mantendo meu pé e aposto no farol da barra. Mantendo meu e repassar a farol da barra. Terminal restrito, 2000 para o cruzamento. Somente até cruzar o campo, decolou aos 5.6, com curva esquerda liberada e cruzamento do campo, Romeu Bravosca, aguardando transferência de comunicações. Cruza restrito 2000, Romeu Bravosca. Salvador, 96, chame torre, 198, décima meia. 8.6, obrigado. Está livre a ascensão e já transfere o controle na frequência 119.30 e 119.8, confirmando, 119.8 para Romeu Bravo Oscar. Grato Oscar, bom serviço. Sente, um minuto para a cópia. Bosca, mantenha 2000 pés para o cruzamento da pista 22, aguarde autorização para voo direto bom. Foi liberado pela torre, confirma, controle. Uno, 3155 autorizado, puxa acionar, chame táxi. Autorizado, 3155. Tem livre pouso no 0, uma centena com 16 nós, voo no 396. Livre pouso no 396. Azul 4198, copia? Copia, 419. Salvador, com fins nível 360, decola da pista 10 com curva à direita, subida da El até Leda, após Leda direto bridge, em bridge intercepta a Zulu 16 e prossegue conforme. Acione 5167, o controle em 119.8. Azul 4198. Azul 4198, autorizado, salva, confio, 360, decola da pista no zero, primeira curva direita, perfil da saída da El, Leda, após voa direto, posição bridge, intercepta pelo Zulu 16, após via rota do plano, 5167, o transponder, controle 119.8. O planejamento correto, chame pronto para puxa acionar. Chamará portão 9, 4198. 3192, acendo identificação, via chegada a mar e desça até nível de voo 050. Identificou via mar e desce 050, tá? 3192. Pantanal 4710, chame torre 198, décima meia. 86, Pantanal 4710, obrigado. Então, logo 1785, gate 4, pushback e acionamento. Pode ter lagos ingressando no corredor Interlagos. Tan 3192, vou ir na proa de Mali para a chegada Mali. Agora na proa de Mali, 3192. Kilo Tan com Rio, prossiga. Como pessoas a bordo, Kilo Tan com Rio. Interna, 1-0. Que 710, boa, continue aproximação no 0, uma centena 14, nós informarei pista livre 4710. Entre. Prospecto livre para a coordenação, Júlio. Gol no 649, chame centro Recife, frequência 133, decimal 25, alternando 125, decimal 1. 133, decimal 25, alternando 35, 1, boa. Papa Tango, Kilo Tango Romeu, mantenha-se em condições visuais, 1500 pés, mantenha-se no corredor Caixa Prego, reporte Veracruz ingressando no corredor Veracruz. Cinco pessoas a bordo, Kilo Tango Romeu. 55, prossiga o táxi via Juliette Alfa. No ponto de espera, torre 118, decimal meio, altímetro 1010. Gente, o táxi via Juliette Alfa está com a estrada no trânsito aí. Solo Salvador, voa no 396. 396, pousou e livrou na Fox, táxi Alfa e chame antes da Juliette. Alvo vai chamar para a Juliette, gol no 396. Tá. Meu Oscar já está visual com o cabo. Quilô, meu Oscar, chame torre, 1-8, decimal meia. 18-6, obrigado. Papa Romeu, Romeu Bravo Oscar, chame centro Recife, frequência 1-2-6, decimal 8-5, alternando 1-2-5, decimal 4-5. Oscar. Final da 97 km por hora. Salvador, boa tarde, gol no 075, descida para 150, uma ótica. Gol 1075, acena identificação, via chegada a mar e desça até nível de voo 060. Descida via chegada até o 060, gol no 075. Controle Salvador, muito boa tarde, passarei o 2231 no centro da ótica. Campinas, o senhor me confirma o POB? 190. Ok. Copiado, táxi à direita, segue o 321 da TAM. Número 2, ponto espera, torre 1-86, altímetro 1010. Gol no 785. 2, seguindo a 321 da TAM, 1-0-0, ciente. Primeira à direita. Torre 186, gol no pronto. Gol no 396 pela Juliette, portão 05. Controlegou 1-0-75, vamos passar o traço da nossa proa, às 18 milhas, sem altimetria. Confirme para o controle Salvador. O gol 1-0-75, tem informação de um traço na nossa proa, sem altimetria, aproximadamente 18 milhas. T567, voe na proa 250, limitado pela magnética 130 de Simbra. Informe no ponto de ideal de descida, controle 1198, 3567. Gente, voando na proa 250, limitado pela 130 de Simbra, alternando o controle 198, permanece na sua. Vamos lá, esse resultado. Controle Salvador, gol no 75, boa tarde, informação óbvia. Gol no 75, 5, acena identificação, via chegada bom, fideça para Desça para nível de voo 050. Via até o 050, 750. Pelô, proa de Pelô, proa 240. A proa de Pelô, então você vai manter o nível 080 e pode preparar a órbita em Pelô. 080 então, e preparar a órbita sobre Pelô, da 3567. Afirmativo, tem uma, duas, três, quatro, cinco aeronaves na aproximação. Tá ciente, passando para 198. Controle de Salvador, o DAN 3567. 75, espera número 1 no pronto. Fazer corrida do Airbus na cabeceira ali, mantém no 785. 9 desce sobre a posição Pelô, nível de voo 080. Ciente, órbita sobre Pelô, descendo ao nível 080, DAN 3567. Controle Mike Eco Delta, 20 milhas. Uno 755, sobe velocidade. Uno 755, 280. Gente. DAN 3567, sobe velocidade. Reduzindo para 2509, 3567. DAN 3567. Salvador Azul 4118, portão 9 para o pushback de acionamento. Zero. 4118, autorizado, chame táxi. Autorizado, chama táxi. Quer que o Delta desça para 500 pés, quem negar no 010, reporte no, através do parque de situação. Desce para 500 pés, mais Gabriel. O Alfa, reporte na rotatória visual com campo. DAN 3155, confirme para o controle. DAN 3155, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 340, saída da EL. 340, saída da EL. DAN 3192, informe a velocidade. 230. Gente, TAN 3192, desça para 2000 pés, desça via para 2000 pés, autorizado final do procedimento ILS X-Ray, que após estabilizado no localizador. A 2000, descendo via, reportará estabilizado no localizador, para X-Ray, TAN 3192. Passaredo 2261, informe a velocidade. 240 nós. 209. DAN 3567, prossiga. A fim de evitar órbita em Pelô, alguma velocidade recomendada? Realmente, DAN 3567, velocidade 2209. Gente, reduzindo para 2209. Quando em Pelô, haveria um estimado de quantas órbitas seriam necessárias para o nosso planejamento? Inicialmente, 2 DAN 3567. Gente, 3567. Olha, estou passando Índia Mike Alpha. Índia Mike Alpha, prossiga. Olá, de Borro de São Paulo, com 5 a bordo, está cruzando 030 para 035, quando você for 50 para prosseguir, só quem está abaixo. Índia Mike Alpha, prossiga para 3.500 pés, quem negar. 1.500 pés, Índia Mike Alpha, quem negar no 010. Confirme e transponde acionado. Estou testando para o 50. Estádio 256, diagonal 00, diagonal 06, POB 233, Romeu Alfa. 1050 em ascensão, Índia Mike Alpha. Está sob vetor, vai voar na proa 040. Limite é radial 320 de Salvador. 22 do Lua em Guarulhos. Vá na proa 040, atendendo para o 050, limite é radial 320, é isso? Afirmativo. O 2231, redução 210 nós, passaria 2231. Redução 2109 atinge 080, passageiro 2231. Só para 3.000 pés, ajuste 10, 10. Para 3.000 com 1.010, passageiro 2231, redução 2109. 3192, vetor para sequenciamento, direita para o 060, informe estabilizado, 3192. Operação direita 060, informe estabilizado, 3192. Estou seguindo o litoral até o farol da Barra, o controle 119, decimal 8, a torre 118, decimal 6, e o transponder 0131, November X-Ray Tango. 0131 no transponder, pista 17107 à direita, controle 119, decimal 8, torre 118, decimal 6, para acionamento, November X-Ray Tango. 5.000. No 7.5, contato radar decolagem, saída da EL, vigilância. Da EL, ciente, 785. Controle da 3567, vai atingir o nível 080. Gente, mantém o 080, 3567. Vai manter o 080, da 3567. Top. Guardando. Sala azul 4118 para o táxi, PLB 118. 3 horas e 20, alternando o galeão. E copiado 118 a bordo, 3 e 20, galeão, é isso? Afirmativo. E o azul 418, livre táxi, até o ponto de espera da pista 10, laxa, minha torre 1186, altímetro 1010. Autorizado táxi, ponto de espera 10, quando pronto, chama 186, torre 418, 1010. 30. Tá mantendo 230? Negativo. Reduz? Não, negativo. Mantenha. Tá mantendo. Aerovia Pesolão 20. Decola da 10 com curva à esquerda. Subida Momo. Posição Flock. Acione 5410. Controle em 198. Salvador Petrolina 340, Presulu 20, pista 10, curva esquerda, Momo Flock, a subida 5410 e 198 aposte. Cidade da rotatória já está em visual com o campo, seria possível pouso na 10? Na pista 10, confirme. Pode na terra de vento da pista 10, de novembro, Alfa. 02231. 7. November Alpha. Pena do vento da 10, fim de November Alpha. Reportará na pena do vento da 10. Voador, Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, prossiga. Estamos aqui a 3 milhas do farol de Itapuã, intenção 14 na pista 17. Agora é 5 milhas, mantendo 2 mil pés, autorizado LS, a intenção que siga como número 2. Acende, atualizado LS como número 2, passageiro 2231. 10075, redução 170 nós, 075. 170 nós, voo no 075. Motivo, senhor número 4. 7075. Decola da pista 10 com curva à direita, subida gola e transição no fito. Acione 5416 e o controle 198. Chalé 6321. Gente, estamos autorizados para Salvador, nível 320. Decola da pista 10, primeira curva à direita, na saída Gole, transição Ofito. Aerovia Uniforme Zulu 17 e aciona 5416, controle de saída 119.8, Ocean Air 6321. Estimativo, o senhor está autorizado para Brasília, ok? Chame pronto e chegar em acionamento. Afirmativo, autorizado Brasília, 6321 chamará. Alfa, fará espera no setor norte, a 1.000 pés na perna do vento da pista 10, aguardando para aproximação e pouso na pista 10, em November Alfa. Tendo as informações, afeta uma espera do setor norte da pista 10, em November Alfa. Curva esquerda, tô a 020, limitado pelo lock, desce para quanto, 075? 075 mantém 4.000 pés. Desce para 4.000, gol no 071. 3567, vai efetuar óbito ou prefere vetoração? Vetoração, a partir do presente, vetoração, da 3567. Vai cruzar na proa 280, limitado pela 130 de Simbra, tem condições? 280, limitado pela 130, Simbras. Tem condições, mantém 80? Está sob vetor, curva direita, proa 280, desce, mantém nível 060, ajuste no 0 no 0. 6000, 1 no 0 no 0, na proa 280, dan 3567. Afirmativo, 1 no 755, velocidade que cruza. Reduzindo agora, cruzando 200 nós. Afirmativo, informo o tráfego na sua posição 10 horas, 8 milhas, a intenção que siga como número 3. Gerente, 755. Afirmativo, TAM 3155, cruza nível 960, chame o centro Recife, frequência 1-3325, alterna 125, décima 1. 3325, 251, 3155. Afirmativo, 1755, curva esquerda, vou na proa 1-70, limitado pelo curso localizador. Tráfego 8 milhas à frente. 0170, limitado pelo loco. 75 agora com 70 de casa. 71075. Curva à direita, vou na proa 030, limite ao lock. 17, correção, no 075. Controle Salvador, é o gol na 925. Descendo, está mantendo 210. 925, desce via chegada Bonf para 2 mil pés, ajuste no 0 no 0, 925. 925, descendo via, está 0 no 0. Passando para ele, lá no seu Tango Romeu. Gente, que o Tango Romeu chame a torre, no 8 decimal meia, Romeu. Obrigado. 2231, torre, 118.6, 2231. 2231, 18.6. Controle Salvador Azul 41-18, boa tarde. 41-18, contato radar na decolagem, serviço de vigilância. Vigilância 42-18. 41-18. Queda por 1-3-5, informe estabilizado. 3-5, informe estabilizado. 7. Gol no 075, curva à direita por 065, informe estabilizado. Direita 065, informe estabilizado, gol no 075. Tá 3567, indicado. Indicado 2109. Ok, reduz até 170 nós, curva esquerda por 210, limite ao curso do localizador. Reduzindo para 1709, esquerda 210, limitado pelo lock da 3567. Luz Juliette Serra, informe através de Paripe. Índia, Mike Alpha, vai manter a proa 040, limite radial 320 de Salvador, aguarde vetor para o ILS. Afirmativo, mantendo proa 40, limitado 320, Mike Alpha. Índia, Mike Alpha, chame controle de Salvador, frequência 119.35. 1935, Mike Alpha. Salvador, Olimpo 03, passou a Lagoinha para proa de bônus, mantendo 160. Limpo 03, desce, mantém o 040. Para o 040, limpo 03. Limpo 03, chame controle Salvador, frequência 119.35. Sobrevoando a pista até cruzar a cabeceira oposta. Uma centena, 15 nós. Uma centena com 15, November F8 Tango. Para estabilizar o bolo 071. Limpo 03, chame o controle Salvador, frequência 119.35. Limpo 03, chama o controle 119.35. Afirmativo. Na 3567, confirme, já com 170 nós? Já com 170. Estamos com uma componente de cauda de 15 nós. 15 nós de cauda. Gente, o tráfego que eu precede está 6 milhas à frente, curva à direita na proa 165, informe estabilizado no lock. 165, reportará no lock, da 3567. 75 estabilizado. 755, chame a torre, 1.8.6. Antes daí agora. Olimpo 03, na escuta do controle Salvador, desça para 4 mil pés, ajuste no 1.0.1.0, redução para 2.5.0.9. O ajuste no 0.1.0, reduzindo para 2.5.0.9, Olimpo 03, descendo para 4 mil. Está travado. Boa tarde, continue a aproximação agora número 2 para pouso, uma centena com 14 nós, 1755. Rotatória, que é o Tango Romeu. Gente, mantém espera na rotatória com curvas à esquerda, o Kilo Tango Romeu, no 1500 pés. Tango Romeu.